pá, pros mano ligar, vou rimar. Pros loucos daqui, pros sanguinários de lá. Porque foi na primeira o tático cinza, vai na segunda, coral São Paulina. Vem, vem, vai se foder. Os seus parceiros armados e você? Soldado arrombado, homicida fardado. Com as 12 de fora, maldade no tático. Eu vejo e sinto no ar o homicídio. Na pele o arrepio, no olhar o cinismo. Então, me diz quem tem razão, irmão. Polícia, favelado ou ladrão? É, pois é, fica perdida a pergunta. Polícia, filha da puta. Tem uns malucos que se batem, conheço no fundo. Eu entendo no maior respeito que jamais queria ser PM. Preferia ser outra coisa, entende mais? Sem trampo, que resta é roubar. Oh, sendo tático coral pra matar. Vou te explicar, vou ser bem sincero. Do que ser polícia eu preferia era meter os ferros. Tô te explicando, se liga na fita. Preto, vermelho, branco e cinza. As cores da cobra coral, então vai vendo. Com o cinza da pólvora veneno. Vem na moral, dobrando a esquina. Parte 2, coral São Paulina. Ei, ei, vai se fuder. Soldado armado você, que tinge de sangue a rua. Polícia, filha da puta. Vem, vem, vai se fuder. Soldado armado você, que tinge de sangue a rua. Polícia, filha da puta. Vou te lembrar, refrescar sua memória. No Carandiru, tropa de choque a rota. Lá em Diadema, em Vigário Geral. Na Candelária, ação irracional. Medalha pra quem mata mais. Eles tingem com sangue a bandeira da paz. Rapaz, vai, vai, vai, escuta isso. Escuta minha voz, que não é do inimigo, ladrão. Louco varrido, então, cê tá entendendo? O lema da polícia é só veneno. Vou te dizer, guerreiro, vou falar mais. Sinal da cruz, cemitério, já. Pois é, só Deus pra fazer milagre. Lá no interior, todo dia tem cadáver. Tem mãe chorando, tem alguém velando alguém. Que a PM com certeza matou também. Ainda é pouco, vou mais adiante. O couro come maluco a todo instante. Mas o corpo ensanguentado na calçada é o satanás, é o demônio de farda. Se chega e mete bala, chega e atropela. Espalha pânico e medo na favela. Deus cria, rota mata é a frase. No camburão, veraneio dos covardes. Ó, ladrão sem dó, na corda o nó. Te transforma em pó, pra família só. Fica sabendo depois de uma data. No matagal encontrado de quebrada. O corpo decomposto sem reconhecimento. Sem sequer um documento. Bem na moral, dobrando a esquina. Coral São Paulina. Vai se fuder. Soldado armado você, que tinge de sangue a rua. Polícia, filha da puta. Vem, vem, vai se fuder. Soldado armado você, que tinge de sangue a rua. Polícia, filha da puta. Brau, brau, se esquiva, se esconde. A lei do cão, irmão, a lei do homem. A mesma lei que te manda pro presídio. Que te tranca na cela, feito bicho que faz sua família de refém na miséria. Que põe seu filho no sinal à espera de um dinheiro, de um trocado. Preste atenção, muita atenção, gambé forgado. Você que espanca as crianças na rua, os moleque de rua. Um minuto, me escuta. Poderia se pá ser seu filho. Vai transformar a inocência em perigo. Ou talvez em bandido pronto pra matar. Polícia, filha da puta. Não vai chorar, o sangue derramado. Não vai lembrar, no dia dos finados. Ou sofrimento da família no IML. A lágrima do pai que se fere com a perda do filho torturado no tático. Soldado do inferno arrombado. Não sente pena nem do seu próprio irmão. É bala na cabeça, bala no pulmão. Bala enquanto o tambor não para de girar. Enquanto o pente não descarregar. Não bota o fé, truta, eu não confio. Porque a fé é só no crucifixo. Porém te digo, na realidade que o inimigo vem na crueldade, vem na moral, dobrando a esquina. Parte 2, coral São Paulina. É, é o demônio de cinza. Preto, branco, vermelho e cinza. Ei, ei, vai se fuder. Soldado armado você, sangue a rua. Polícia, filha da puta!